Eu sei o que os meus olhos vão querer quando eu te encontrar. Impedidos de te ver, vão querer chorar. Um riso incontido, perdido em algum lugar. Felicidade que transborda, parece não querer parar. Não quer parar, não vai parar. Eu já sei o que os meus lábios vão querer quando eu te encontrar. Molhados de prazer, vão querer beijar. E aqui na vida não se cansa de apresentar. Por ser lugar comum, deixamos de extravasar, de demonstrar. Mas nunca me disseram o que devo fazer. Quando a saudade acorda, a beleza que vai sofrer. Nunca me disseram como devo proceder. Chorar, beijar, te abraçar. O quê? É isso que quero fazer. Isso que quero dizer. Eu já sei o que os meus braços vão querer quando eu te encontrar. Na forma de um ser, vão te abraçar. Um abraço apertado pra você não escapar. Se você foge, me faz crer que o mundo pode acabar. Vai acabar. Mas nunca me disseram o que devo fazer. Quando a saudade acorda, a beleza que faz sofrer. Nunca me disseram como devo proceder. Chorar, beijar, te abraçar. É isso que quero fazer. Vamos juntos. Parece não querer parar. Não quer parar, não vai parar. Ei, nunca me disseram o que devo fazer. Quando a saudade acorda, a beleza que faz sofrer. Mas nunca me disseram como devo proceder. Chorar, beijar, te abraçar. É isso que quero fazer. Isso que quero dizer. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Que tal ir comigo então? É simples. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar. Agora. Chorar, beijar, te abraçar. Oh.